Libera os malotes, não importa o que vem. Cê quer dinheiro atrás da moeda corrente, tipo um rato atrás do queijo. Porque compram, suborna, aliciam seus sonhos. Te oferece fama, grana, de lucro, peso nos ombros. Conforto eu quero, cê viver no sufoco tá foda. As notas traem como as damas, não te trazem glória. Me sinto bem quando eu na quebra, tirando com os loucos. Não temos money, mas cê rap sim, tamo disposto. Cada minuto é precioso, pois o tempo é curto. Carro forte da Brinks, brilha os olhos vagabundo. Ganância, corrupção, julgar a mente de Judas, propício pra traição. Que te atropela e derruba, mas sua conduta na rua tem que ser 10. Cotação dólar em baixa na bolsa causa estresse. Quanto a tia da favela, batalha, trampa de pé. Muitos têm se apego e ainda dizem ter fé. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Continuar os meus estudos. O tempo custa caro, vou lutar pelo futuro. O tempo é a medida, a duração dos fenômenos. É aquilo que cê tem, o que é, o que fomos. Nosso estado atmosférico, clima de tensão. Todo mundo quer dinheiro, se afogar na ilusão. Mas aqui ninguém se entrega, cobiça, nem fama. Senão nós era puto e ganhava pro programa. Pelos becos e vielas, nasci um vencedor. Tropeços, obstáculos, nada disso me abalou. Corri atrás da paz, aprendi o que é amor. Não importa a sua raça, a sua origem, sua cor. Você deve resgatar e cultivar o seu valor. Quero exemplo de vitória para o povo sofredor. Correr, correr, correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Se lançam no mar de roupas, garotos de malas prontas, correndo atrás das onças. Modelos moldam o corpo por um pouco mais de conforto. Eu vejo partir nos ares, milhares no aeroporto. Ou seja, qual modo for, vai depender do valor. Se fica no caixa da caixa ou na conta do exterior. E nas ruas, são várias ligas que ligam as transações maliciosas, milícias que geram guerras e milhões. E todos pelos cifrões, de padrões em alta escala. Senhoras e penhores, pastores levam em malas. Os vejam caça-níqueis, grandes porções em cofres. Do corre ganha o seu na rua em pequenos pacotes, propinas policiais, viciado, casa de jogos, gabinetes oficiais, secretários pintam e bordam, moedas que alimentam, escravizam a sociedade, é o combustível que movimenta toda essa engrenagem. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Se sentir capaz, não sei se é ilusão ou arrogância demais. Totalmente irracionais, viver como animais. Vamos dividir seus bens em partes iguais. Quanto vale sua mansão, duplex, seu iate? E aquelas vagabunda que ostenta sua Kawasaki. Quanto vale, meu povo aqui se debatendo? Descabelada, atrofiada atrás do seu sustento. Não vale nada, soa como gargalhada. O meu salário é o que tu rasga numa madrugada. Mas pelo amor, nos livrar de toda essa ambição. Que eu conquiste o necessário pra manter os pés no chão. Correr, correr atrás do prêmio é o ponto de partida e chegada que queremos. Reforço a vida de novo, não é papo de louca, essa fita ladrão. Eu conquisto o necessário pra manter os pés no chão. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. Correr, correr, correr atrás do tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Correr, correr.